Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Louvado seja o nome do Senhor Deus, que nos trouxe a este lugar maravilhoso. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Vamos, neste momento, reverenciar o nosso Deus grande, eterno, santo, Deus verdadeiro, que é o nosso Pai querido, aquele que nos criou, aquele que nos alcançou desde a fundação do mundo. Com laços de amor, o Senhor nos atraiu. Não foi nós que escolhemos a estar com o Senhor, porque a nossa inclinação é para o mal. Não há absolutamente nenhuma qualidade em cada um de nós para buscarmos o nosso Deus. E o Senhor reconhece isso em cada um de nós. Mas é fruto da Tua graça e da Sua misericórdia ter nos alcançado e nos trazido para uma vida de liberdade com o Senhor. Quando estamos escravos dos nossos pecados, dos nossos erros, nossos achismos, dos nossos costumes, o Senhor, com laços de misericórdia, nos atraiu e nos trouxe para a restauração. E louvado seja o nome desse Deus maravilhoso que entregou seu Filho, o amado Jesus, na cruz do Calvário, para que nós possamos verdadeiramente, de fato e de verdade, sermos restaurados. Para que possamos, ó Deus, sermos livres de uma morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos quando o Senhor nos alcançou. Nós queremos, ó Deus, nesta noite maravilhosa, engrandecer o nome do Senhor com coração grato ao Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai, nesta unidade do Espírito Santo, que o Senhor rogou ao Pai que nós venhamos ser um em Cristo Jesus, que a igreja do Senhor venha caminhar em unidade, sem divisões. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo tem trabalhado em cada um de nós, como corpo de Cristo, para que essa unidade seja perene. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não ficamos órfãos, porque o Senhor foi para o Pai, mas enviou outro Consolador, o Espírito da Verdade, para nos conduzir em adoração, para nos ajudar na oração, porque não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo que tem nos convencido do pecado, dos nossos erros, das nossas falhas, que tem falado aos nossos corações quando nós precisamos ouvir a voz do Senhor, tanto para nos consolar, como também para nos repreender, para nos exortarmos. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado maravilhoso, Senhor, para com a Tua casa, para com Teus servos, com as Tuas servas, por aqueles que buscam a Tua presença, Pai, por todos aqueles que buscam socorro em Ti, Senhor, que não tem ficado desmerecido, Senhor, mas tem encontrado sempre resposta no Senhor, no tempo certo, no Teu devido tempo, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e por isso nós queremos Te agradecer, ó Deus. No nome santo de Jesus, Pai. Continue, ó Deus, a falar conosco, ó Pai, que nessa noite seja um momento de intimidade dos Teus filhos para contigo, ó Deus. Que seja um momento, ó Deus, de restauração, de quebrantamento, de busca, de contrição, que nós possamos, ó Pai, nos achegar cada vez mais a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, em oração, em adoração, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai, aquilo que Tu queres, dentro da Tua boa vontade. Nós Te pedimos, Te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos estar lendo o Salmo de número 34. Eu convido aqueles que podem, né, estar de pé com a palavra do Senhor. Em referência a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória. Deus é maior neste lugar. Salmo de número 34. São 22 versículos que estaremos lendo, que a igreja pode acompanhar comigo. Amém? Podemos ler. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Versículo 6. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. E o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são os meus santos, os seus santos, pois nada falta aos que eu temo. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Louvado seja o nome do Senhor. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Juntos, versículo 19, por gentileza, que diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Somente até aí podeis assentar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele tem que produzir em nós, no mínimo, uma satisfação, uma gratidão muito grande a esse Deus protetor, esse Deus de livramento, um Deus que não nos deixa faltar nada. Ainda que na nossa condição humana, muitas vezes nós reclamamos, olhamos para aquilo que queremos alcançar e ficamos insatisfeitos. Mas a palavra do Senhor está exatamente aí, para nos controlar, para criar em nós um equilíbrio. E esse salmo, ele traz esse entendimento de gratidão a Deus. E quando passamos a ser grato ao Senhor, nós passamos a reconhecer que nada nos falta. Porque o pouco com o Senhor é mais do que suficiente. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação de estar sempre buscando conquistas, sempre pensando no futuro e gerando em nós uma aflição, uma inquietação. Mas o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso sustento. E o Senhor Deus, ele olha para cada um de nós esperando essa gratidão, este reconhecimento. Reconhecimento esse, não só neste momento que nós estamos na presença do Senhor, nós estamos como o corpo de Cristo unidos, mas um reconhecimento que seja no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado e exaltado para todos sempre. Que o Senhor possa criar em nós essa gratidão plena, constante, porque o Senhor é bom. Que nós possamos olhar para nossas vidas neste momento e procurar identificar, né, se ao longo dessa semana, com certeza, isso houve na vida de cada um de nós, né? Um momento de murmuração, um momento em que a gente criou uma expectativa que às vezes não era da vontade do Senhor, e essa expectativa criou em nós aflição. Tudo isso é pecado, meus amados. Nós pecamos a todo instante. Mas eu acho que nós queremos nos consertar diante do Senhor. Queremos aproveitar este momento feliz na presença do Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a perdoar, a pagar tudo aquilo que fazemos que não é do teu agrado, desde que nós venhamos a chegar diante do Senhor, arrependidos, com o coração contrito, que nós possamos fazer isso. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos, a pensar na sua vida neste momento. Você pode fazer uma oração individual, né, refletir acerca da sua vida, aquilo que você tem feito que não tem sido agradável aos olhos de Deus. E eu convido o presbítero Henrique para estar orando junto com a igreja, né, neste momento de confissão, pedido de perdão, para que o Senhor venha de fato limpar os nossos erros, os nossos pecados, para que nós venhamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo em seguida, depois dessa oração, nós passaremos ao momento de louvor na casa do Senhor. Nosso Deus, estamos aqui diante do teu trono, do Senhor, que é santo. Então, ó Deus, nós queremos declarar aqui nosso arrependimento. Pedimos a Deus perdão pelos pecados das palavras, pelo pecado, Deus, das atitudes. Pedimos também perdão pelo pecado da omissão. Quantas vezes, ó Deus, nós somos apanhados fazendo coisas que são contrárias àquilo que os teus preceitos determinam. Mas muitas vezes também, ó Deus, estamos deixando de fazer coisas que os teus preceitos preconizam. Então, ó Deus, dá-nos o perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a ter atitude de arrependimento, não de remorso, ó Deus, mas o verdadeiro arrependimento. Diante, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Como diz o profeta, a nós cabe nos corar de vergonha. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, como igreja. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, como família. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, enquanto seres humanos diante da presença de um Deus poderoso, santo e glorioso. Tem misericórdia, Deus, da nossa vida. Te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga, Deus meu! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater. me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga, Deus meu! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com aleluia, meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Declare: te amo. Te amo, oh, oh. Te adoro, oh, oh. Me prostro, coração bater ao meu. Aleluia, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oferta, Pai, viva em teu altar. Porque se o Senhor não receber, em vão, Senhor, será os nossos esforços, Deus. Por isso, nós queremos te agradar, Senhor Jesus. Irmãos, vejo que a palavra do Senhor fala em Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Essa passagem aqui, ela fala a importância de nós vivermos em união com o nosso irmão. Então não adianta nós entregarmos as nossas ofertas ao Senhor e não estarmos bem com os nossos irmãos. E eu falo sem medo de errar que uma das coisas que mais faz as pessoas se desanimarem da fé e sair da igreja é se você tiver com algum problema com seu irmão. Isso te dá desânimo, isso te entristece, isso tira as tuas forças para vir para a casa do Senhor. Então, se você tem algum problema com o seu irmão, peça o Senhor para criar uma situação, para te dar sabedoria, para colocar as palavras certas na sua boca e reconcilie com o seu irmão, porque é muito importante. Eu tive uma experiência de viver uma situação com uma pessoa e foi muito difícil para mim. Quando eu bati o olho naquela pessoa, eu sentia desânimo de vir para a igreja. E glorificado seja o nome do Senhor, que porque eu já conhecia o Senhor, já tinha algumas experiências com o Senhor, eu fitava os meus olhos no Senhor, falava: Deus, eu não posso deixar de ir à tua casa, eu não posso, Senhor, deixar de estar naquele lugar, Senhor, eu preciso. E eu fui para o joelho, eu fui para a oração, eu fui para o jejum pedindo: Senhor, me dá graça. Eu quero resolver essa situação. E para a glória do Senhor Jesus foi resolvido. Engrandecido seja o Senhor. Então peço ao Senhor, mas não saia da casa de Deus. Não fique sem motivação de vir à casa do Senhor. Peça a Ele para que seja resolvido. Talvez o seu problema não é dentro da casa do Senhor. Talvez é na tua família, talvez é no teu serviço.

ela não subsiste. E um exemplo fantástico para nós seguirmos é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. E nós vemos a submissão que um tem ao outro. E nós servimos a um só Senhor. Vamos para o mesmo lugar que é o céu, em nome de Jesus. Amém. E tantas vezes nós ficamos disputando coisas, querendo ser visto pelos homens. E o Senhor tem tanta coisa para nós. O Senhor tem um chamado muito maior para nós. O Senhor quer que nós venhamos falar do seu amor para aquelas pessoas que estão perdidas. E para isso nós precisamos estar posicionados no Senhor, para levarmos o seu amor para aqueles perdidos, para nós exalarmos o bom perfume do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque só o Senhor tem poder para salvar. E essa bondade e esse amor do Senhor nos alcançou. E engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós estejamos sempre, sempre olhando para o Senhor. Oh, Jesus. Ele é o amor perfeito. Jesus não falha. Oh, Espírito Santo de Deus. Gera esse amor genuíno, Pai, em nosso coração, de sermos um só em Ti, Deus. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Ele tem poder. E tem poder pra salvar. Só Ele tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia! Engrandecido é o teu nome, Jesus! Aleluia! Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. A minha vida entrego. A minha eu entrego. Pra seguir seus passos, a Ele eu me rendo. A Ti me rendo. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre. Autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo. Cristo move as montanhas. Ele tem todo o poder. E tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre. Autor da salvação. Ele a morte venceu. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Passa o mundo. Cristo. Passa o mundo. Vem brilhar a luz. montanhas. Declare que Ele tem poder. Tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Ele, a morte venceu. Pertence a Ele. Tem poder pra Aleluia. Salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia. Estamos apresentando Culto Brasil. Com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, igreja. Em Cristo há cura, em Cristo há libertação. Em Cristo há provisão, em Cristo há plenitude de vida, somente em Cristo há salvação. Todos os tesouros do conhecimento da sabedoria estão ocultos em Cristo, e para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. A pergunta que nós não devemos fazer não é se Deus tem poder de nos curar, se Deus deseja nos abençoar, porque isso é inerente dEle próprio. A pergunta que nós devemos fazer é o quanto nós estamos dispostos a renunciar às coisas do mundo e o pecado para viver com Cristo e em Cristo. Nada é melhor do que a presença do Eterno. Eu tenho aconselhado uma jovem e tenho dito a ela que a graça de Deus é melhor, que a bondade de Deus, que Deus é bom e que a sua graça é melhor do que a própria vida. Que você possa entender a dimensão, meu querido, de um Deus pessoal, um Deus que nos chama pelo nome para vivermos em comunhão e santidade com Ele e termos relacionamentos santos e benditos uns para com os outros. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Enquanto isso, as crianças vão vir à frente. Nós queremos estimular você, pai e mãe, que tem filhos, a trazer os seus filhos na escola dominical. O maior legado que nós podemos deixar é o legado da educação aos nossos filhos. E esse legado, meus queridos, sem dúvida nenhuma, espiritual, é essencial, fundamental. E agora, nos próximos domingos, está tendo uma escola bíblica de férias, somos mais do que vencedores, uma alusão à Copa. Eu quero estimular você que é pai, você que é mãe, a trazer os seus filhos na escola dominical. 9:30 o café da manhã, 10:00 é a divisão de classes. 10:00 começa a escola dominical, melhor dizendo. Deus, nós abençoamos as crianças, benditas do Senhor, e pedimos que a Tua paz, a Tua graça, Senhor, o Teu amor, Senhor, se revele e se manifeste a cada uma, Senhor. Nós Te pedimos o Teu amor e o Teu poder sobre a vida delas, pedimos a proteção do Senhor, pedimos que elas sejam guardadas na Tua presença, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vão na paz, crianças. 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando éramos pagãos, de uma forma ou de outra, éramos fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado uma manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, e pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, e pelo único Espírito, e pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, e há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, e ainda há outra interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Até aqui, meus queridos. Deus, aqui está a tua palavra maravilhosa. O teu Espírito é o Espírito da unidade. O teu Espírito é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Então Deus nos leva a um patamar mais elevado e abençoado daquilo que o Senhor tem a falar com esta igreja. Eu te louvo, Pai, pela igreja Manancial, por cada ovelha, pela bênção que o Senhor tem produzido neste lugar, pela tua graça, pela tua infinita bondade. Eu tenho visto, Senhor, o teu povo crescer em maturidade de fé, crescer, Deus, na própria fé. E eu te peço, Pai, que sejamos ainda mais impulsionados, crescendo em todo o tempo e por meio, Deus, dos teus desígnios santos, vivendo em comunhão e santidade um para com o outro. Eu te peço, Deus, a tua bênção, a proteção do teu nome sobre a vida de cada um em Cristo Jesus. E a igreja diz, amém, Senhor. Quais foram os critérios que o Filipão, técnico da seleção brasileira, adotou para escolher os seus 23 jogadores? Possivelmente ele escolheu esses jogadores pela capacidade técnica, pela força física, pelos resultados em contestes que estes jogadores nos seus clubes têm apresentado, pela uma ideia de coletividade, de grupo, de estratégia. Talvez foram um desses critérios e alguns mais que fez com que Filipão escolhesse 23 jogadores. Eu não sei se você sabe, no Brasil existem mais de 33.800 jogadores profissionais. Sem falar nos peladeiros de plantão, que seriam milhões. Então, Filipão, de 33 mil jogadores, ele escolheu 23. Isso significa dizer, querido, que é uma concorrência de 1 para 1.300. Quando a gente faz um concurso público ou um vestibular, a gente fala, puxa, a concorrência é duríssima, é 1 para 50. No futebol foi mais de 1 para 1.300. Mas como que você e eu fomos selecionados por Deus para fazer parte da igreja do Senhor? Talvez alguns possam dizer que nós fomos selecionados por conta da beleza de um, por conta da simpatia de outro, por conta da inteligência, por conta da força. Alguns possam dizer, não, Pedro foi selecionado para fazer parte da igreja do Senhor, porque é uma pessoa boa. Será que nós somos bons diante de um Deus eternamente santo, perfeito e irrepreensível? Quais foram os critérios pelos quais o Senhor escolheu você para ser chamado filho dele? Para nós sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você e eu fomos chamados, meu querido, única e exclusivamente segundo a graça e a benevolência do próprio Deus. Os jogadores de futebol foram escolhidos pelos seus méritos, pela sua capacidade. Talvez por algumas indicações, por talvez algumas questões políticas, econômicas, eu não sei. Mas você e eu, para fazermos parte do reino de Deus, Deus não te escolheu nem me escolheu porque nós somos bons, porque nós somos santos, porque nós somos melhores do que os outros. Deus nos escolheu porque Deus é um Deus de bondade, de amor e misericórdia. A seleção não está em você, está no próprio Deus, na sua soberania. E a palavra de Deus diz que Deus nos selecionou, nos escolheu antes da fundação do mundo. E esse texto, meu querido, diz no versículo 2, esta verdade, ele diz, vocês sabem que quando éramos pagãos, de uma forma ou de outra, éramos fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Porque isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então nós vemos, meu querido, segundo esse versículo 2, versículo 3, que fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos vocaciona, e por meio do Espírito Santo, Ele produziu no seu coração uma coisa chamada regeneração, uma transformação, meu querido, de espírito, de coração, de um coração outrora idólatra, de um coração outrora, meu querido, pagão, para um coração adorador, um coração aquele que pode entender, ouvir a voz de Deus e dizer sim, Senhor. Porque ninguém diz sim, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. E ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer o Senhor Jesus seja amaldiçoado, porque o Espírito que nos convence a verdade, o juízo e a justiça, meu querido, vai nos levar a vivermos esta dimensão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo porque fomos eleitos e selecionados pelo próprio Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e confirmamos esta entrega por meio do batismo, nós fazemos parte de agora de uma igreja local, de uma igreja visível, uma igreja real, em que nós vamos, meus amados, viver de uma maneira graciosa. Somos convencidos, eleitos pelo próprio Espírito Santo. Você foi chamado pelo Espírito Santo para fazer parte da igreja do Senhor, uma igreja triunfante, uma igreja bendita, de um reino triunfante inabalável. Você foi elegido, escolhido, meu querido, para fazer parte da casa de Deus. E diante desta verdade, eu te pergunto, por que muitos de nós que fomos escolhidos pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, e capacitados pelo Espírito Santo de dizer sim, Senhor, Senhor Jesus é o nosso Senhor, por que muitos de nós somos tão inoperantes na casa de Deus? Por que tantos de nós, meus queridos, deixamos de fazer a obra de Deus? Será que você e eu podemos compreender a honra, o privilégio de sermos escolhidos pelo próprio Deus para fazermos a obra do Senhor? Escolhidos pelo próprio Deus para fazermos parte do corpo de Cristo? Será que você pode ter esta dimensão que nós fazemos parte, não de uma seleção de futebol? Aliás, que quase perde, hein, gente? Mas de um time lavado pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Um time em que marcha não para fazer gols, mas para manifestar a glória de Deus, para viver em santidade, para proclamar a verdade do nosso Senhor e Salvador e para vivermos toda a eternidade juntos na nova Jerusalém no céu. O Senhor nos chama, meu querido, para sermos um só povo. E sermos um só povo significa, meu querido, que toda a Trindade, você vai ver com a explanação dessa pregação, porque está na Bíblia, que toda a Trindade está envolvida, diretamente envolvida, na unidade do corpo de Cristo. Então nós fazemos parte, e nós falamos sim, Senhor, por meio do Espírito Santo. Nós manifestamos os dons por meio do Espírito Santo. Vejam lá no versículo 4, por gentileza. Abram a palavra de Deus, permaneça com ela aberta. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos juntos? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 1 ele diz assim: eu vou falar o que eu vou falar a partir de agora, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes em termos das questões espirituais sobre relacionadas aos dons espirituais. Irmãos, não quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aliás, meu querido, esse é um assunto muito difícil. No primeiro dia que eu fui visitar o seminário, eu cheguei para o reitor, eu tinha um ano e meio de convertido, e fui conversar com ele como que era o currículo, como era a grade, como era a proposta dos estudos, e eu perguntei assim para o reitor do seminário, como que é a relação dos dons? Os dons se cessaram? Perguntei para ele. Ele, um momentinho, ele se levantou, fechou a porta do gabinete dele, sentou e começou a conversar comigo. Eu falei, meu Deus, eu só fiz uma pergunta, bíblica, né? Ele fechou a porta. O que são dons? Dons é a capacidade de Deus dada por meio do Espírito Santo para você e eu fazermos e exercermos a obra de Deus. Dons é a capacidade de Deus por meio do Espírito Santo que Deus dá a todo crente para fazer a obra de Deus. Os dons manifestam o poder do próprio Deus. Não pode haver, meu querido, dons na vida de um cristão se não houver a manifestação do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós manifestamos os dons para a honra e glória do próprio Deus. O anjo aparece a Maria e diz a ela que ela daria, no ventre dela seria gerado o próprio Messias, aquele que os judeus esperavam tão fervorosamente. E ela disse, mas como que isso se dará na minha vida? E o anjo vira para ela e diz, o poder do Altíssimo te envolverá e você será dirigida pela presença do Todo-Poderoso, você será governada pela presença de Deus, porque o poder do Altíssimo te envolverá. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo e do ventre dela, literalmente, veio o Messias, Jesus Cristo. Eu fico a pensar, meus queridos, o que que você tem gerado na sua vida como cristãos? Nós temos que gerar Cristo. Não literalmente falando, mas o caráter, o ser do próprio Cristo. Porque o Espírito Santo nos conduz a Cristo, o Espírito Santo nos conduz às marcas e às características de Cristo, porque Cristo é Deus. Então, meus amados, nós temos que entender que todo aquele que é cristão tem dons, e todo aquele que é cristão tem dons para ser capacitado para exercer a obra de Deus. Mas uma coisa é ter dons e outra coisa é ser possuído, dirigido, transbordar da presença do Espírito Santo. E a verdade é que muitos poucos de nós, honestamente falando, transbordamos e estamos cheios do Espírito Santo, porque estamos cheios de nós mesmos, porque estamos cheios de vaidade, de ego, de pecado, de mentira, de soberba, de cobiça, de avareza. Estamos cheios de muitas coisas e pouco de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e esse Espírito, por ser uma pessoa, meu querido, ele habita em nós e tem características em nós. A Celeste trouxe esse versículo bíblico que diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo como penhor, como garantia que viveremos a eternidade com o Senhor. Eu não sei, meus amados, mas nós não podemos manifestar a graça e a glória de Deus sem o poder do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus para que a nossa fé não seja apoiada em palavras de persuasão humanas. Nós carregamos no nosso DNA espiritual o Espírito Santo. Nós somos morada de Deus, tabernáculo do Senhor. O Senhor habita no alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores. mas o Senhor habita num coração contrito e compungido. Você pode entender, meu querido, que você é um vaso, e um vaso de honra para a glória de Deus, e neste vaso, o que é de importante nesse vaso não é o vaso, mas aquilo que este vaso carrega, que é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos andando, o Senhor está conosco. Quando você vai ao trabalho, o Senhor está conosco. Quando você está na sua casa, o Senhor está contigo. Quando você vem para a igreja, é o Senhor que vem contigo, porque você é a morada do Altíssimo. Meu Deus. E quantos de nós entristecemos o Espírito? Quantos de nós, meu querido, vivemos de uma maneira tão carnal e sucumbimos à voz doce, preciosa do Espírito nas nossas vidas? Meu Senhor, a palavra de Deus diz: não embriagai-vos com vinho no qual há dissolução. Há pessoas que têm mais prazer no vinho do que na presença do Espírito. Há pessoas que têm mais prazer na pornografia do que na santidade do Senhor. Há pessoas que têm mais prazer no aplauso dos homens do que viver diante do Senhor, aquele que é eternamente santo. Nós somos tabernáculos do Senhor. Nós somos morada de Deus. Honestamente, querido, nós não conseguimos alcançar esta dimensão de um Deus que habita em nós. Um Deus que nos diz: não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas transbordais do Espírito. Aleluia. Muitos problemas que enfrentamos é porque temos sucumbido à voz do Espírito. Porque temos, meu querido, apagado a voz do Espírito. Porque temos ouvido mais a nossa voz, o nosso palpitar, do nosso pulsar, do nosso coração, do que a voz do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, mas muitos apagam o Espírito. E como que eu posso apagar o Espírito, pastor? Nós apagamos o Espírito quando vivemos em pecado. Nós entristecemos o Espírito quando não damos vazão à voz dele, damos vazão à nossa própria voz. Nós desonramos ao Senhor, o Rei da Glória, quando queremos os nossos projetos acima dos projetos de Deus. Colocamos em segundo, em terceiro, em quarto plano a presença eterna do Senhor. O Evangelho é manifestação do poder de Deus. Ninguém pode ser testemunha do Senhor se não estiver cheio da presença do Senhor, porque quem fala isso é o próprio Jesus, que diz: esperai em Jerusalém até que sejais o quê? Revestidos do alto. E recebereis poder e sereis a minha testemunha. A nossa vida, o que fazemos, o que falamos, os frutos que nós temos dado, são todos eles manifestações do Espírito Santo. São manifestações, meu querido, da presença gloriosa do Senhor. Seja honesto com você, porque a Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos, e isso vale para mim, para qualquer pessoa, meu amado. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são as marcas que você tem gerado nas vidas das pessoas que têm estado ao seu lado? Será que são marcas de acusação, de angústia, de decepção, de brigas, de mentira, de intrigas? Ou será que são marcas da paz, da graça, da alegria, do refrigério, do perdão, do caminhar o quilômetro extra, do amar, do perdoar, do aceitar, de ser misericordioso? Oh, meus amados, não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Não existe nada mais precioso, meu querido, do que sermos chamados filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo, são guiados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da liberdade, que é o Espírito que nos leva de glória em glória a sermos transformados segundo a verdade do nosso Senhor. Mas muitos de nós, meu querido, ouvimos muitas vozes, mas não vimos a voz do Espírito Santo. Muitos de nós temos sucumbido porque não temos deixado o Senhor nos dirigir, nos direcionar. Como fazer, pastor, para ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Como fazer para transbordar da presença de Deus? Você precisa amar o Senhor. Você precisa amar Jesus Cristo. E quando nós amamos o Senhor Jesus acima de tudo e de todos, que é o primeiro mandamento, então eu vou viver em comunhão com Deus. Então eu vou renunciar às coisas deste mundo. Então eu vou abrir mão daquilo que não me edifica, aquilo que não convém, aquilo que não me aproxima de Deus, por amor ao Senhor. Como eu posso estar cheio do Espírito Santo, amando Jesus? Como eu posso estar cheio do Espírito Santo, escute isso, buscando a presença do Todo-Poderoso. Há um erro muito grave no meu entendimento de uma teologia que prega sobre a graça, que é maravilhosa, mas às vezes falta um pouco de discernimento ou leva a uma preguiça espiritual, porque se diz, não, tudo é pela graça, eu recebi pela graça e recebo as bênçãos da pela graça e pelo amor eu sou salvo, pela graça, meu querido, tudo isso é verdade, mas nada disso nos isenta da busca do Espírito Santo. E eu vejo igrejas tradicionais, eu escuto pastores tradicionais pregando ou pelo menos vivendo. Um dia desses eu comentei aqui, tendo aula com um homem muito profundo, um doutor em teologia. Ele é professor de pastores, ele é mestre de pastores. E ele disse, fazia 20 anos que eu não jejuava. Meus amados, nós precisamos desejar a presença do Senhor. Nós precisamos anelar a presença do Espírito na nossa vida. O nosso coração precisa palpitar pelas coisas de Deus. Porque nós somos o reflexo daquilo que nós amamos. Se nós amamos o mundo e as coisas que há neste mundo, então nós seremos cobiçosos, avarentos, seremos mentirosos, enganadores. Não é assim que convém ao cristão. Se morreste com Cristo, buscai as coisas que estão lá no alto, onde Cristo está assentado. Para que servem os dons? Os dons têm duas grandes finalidades. A primeira eu já disse. É uma capacitação de Deus por meio do Espírito Santo para nos levar a fazer a obra de Deus. Qual é a finalidade dos dons? Nos capacitar. Por isso que no versículo 7 diz, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A capacitação que Deus te dá, que Deus nos dá, é para o serviço, é para abençoar as pessoas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. as que nós gostamos e as que nós não gostamos. Mas existe um segundo aspecto, e o mais importante, é que os dons que Deus nos dá é para a manifestação da própria glória de Deus. Deus dá. A palavra do Senhor diz que o Senhor, sem Ele, nós, Jesus Cristo, sem Ele nós nada podemos. E quando manifestamos muitos frutos, nisso é glorificado meu Pai. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que pelo seu divino poder, todas as coisas nos foram dadas para uma vida santa, minha vida piedosa, pelo pleno conhecimento da verdade, para manifestação da glória de Deus. Os dons que se manifestam na sua e na minha vida são dons para a manifestação da glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Quanto à natureza dos dons, Abraham Kuyper, que escreveu um livro de 600 páginas, que é um clássico, a obra do Espírito Santo, 600 páginas escreveu, é um grande clássico. Ele diz que os dons são manifestados em três categorias. Ele fala isso didaticamente. Os dons de oficiais, vamos chamar assim, que seria o dom para um sacerdote, para um presbítero, para um diácono. São dons de ministério de governo. Ele fala de dons extraordinários, e nós lemos aqui 9 dons elencados, 9 dons por apóstolo Paulo, e dons, entre aspas, comuns. Não é comum, mas ele quer fazer uma distinção de dons sobrenaturais, no sentido de dons que o homem não tem essa capacidade, de dons que, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São dons, meu querido, que eles todos vêm de Deus, e ele faz essa distinção do sobrenatural, que seria dons de cura, de milagres, de orar em línguas, de interpretar línguas. E na realidade, meus amados, nós temos que entender que só pode existir unidade se houver Deus operando nas nossas vidas. E quando nós entendemos que Deus, na sua multiforme graça, ele nos derrama uma série de dons, é para que nós vivamos na interdependência. Não existe nenhum crente que tenha todos os dons, e não existe nenhum crente que não tenha nenhum dom. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Bom, essa é uma outra história, mas você tem um dom, ou alguns dons. Em terceiro lugar, meus amados, nós exercemos o ministério por meio de Jesus Cristo. Veja no versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos juntos? Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o... Quando se fala de ministério, leia-se só uma palavra, só você trocar a palavra ministério por serviço. Há diferentes tipos de serviços, há diferentes tipos de serviços na casa de Deus. Então, quando alguém fala assim, eu sou um evangelista, ele está dizendo assim, o meu ministério é servir ao Senhor Jesus por meio da proclamação da palavra. O meu ministério é de adorar o Senhor. Então, o seu ministério, querido, é o ministério de servir ao Senhor por meio da adoração. Aliás, adorar o Senhor é o ministério de todos. O meu ministério é o ministério da diaconia. Então, o seu ministério é o serviço de servir, de cuidar, de visitar. O meu ministério é o ministério do ensino. Então, o seu ministério é o ministério de servir por meio do ensino, do aprendizado. O meu ministério é de aconselhamento. Então, o seu ministério é de ouvir e trazer orientações bíblicas. Esse texto, então, está nos ensinando, meus queridos, que nós exercemos vários tipos de ministérios, e todos estes ministérios fazem parte do corpo de Cristo. Em quarto lugar, nós atuamos de formas distintas ministerialmente por meio do Pai. Vejam só no versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Interessante. O Espírito Santo nos dá dons. Jesus Cristo nos dá ministérios. E o Pai, várias formas de atuação. Os dons nos levam ao ofício. Os dons nos levam ao serviço na casa de Deus. Se eu tenho, meu querido, o dom de ensinar, Deus vai me colocar no seio da igreja para ensinar, seja criança, adolescente, jovens, adultos, anciões, eu não sei, homens, mulheres, adolescentes, casais. É área do ensino. Quando nós falamos então de dons, esses dons estão correlacionados, esses dons vão nos levar ao ofício. E quando nós falamos de ofício, nós falamos de uma série de atuações por meio do ofício, do ministério, da atuação que Deus nos deu. Então, isso nos dá a compreensão que toda a Trindade está literalmente envolvida na questão da capacitação da igreja, de nos capacitar, de nos vocacionar e de nos impulsionar a vivermos em unidade. Veja, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Falou de Espírito. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Está falando de Jesus. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Está falando do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidas, meu querido, na capacitação da igreja, da sua vida, da minha vida, para exercermos a obra de Deus. Você sabe o que eu acho interessante? Porque quando o apóstolo Pedro diz que, segundo a multiforme graça do Senhor, cada um deve exercer o seu dom. Se é aquele de ensinar, se esmera em ensinar. O apóstolo Paulo fala assim, se é profetizar, faça conforme a tua fé. E é interessante que muitas vezes a gente quer colocar Deus num quadradinho. Essa é a forma de atuação de Deus. E se não for dessa forma, não é de Deus. Esse é um dos motivos que existem muitos tipos de ministérios em termos de igrejas locais. Tem um ministério de uma igreja local que chama-se Bola de Neve. Bola de Neve, Luciano? Isso. E Bola de Neve, o púlpito do homem é literalmente uma prancha de surf. Que isso, pastor? Que falta de reverência. Não, mas ele está atrás dos maconheiros, dos drogados, dos brothers, e ele usa uma linguagem dos brothers, mas não sendo corrompido na sua linguagem, mas para alcançar. Existem diversas formas de atuação do Espírito Santo. Aí chega um pentecostal numa igreja tradicional, ele quer que a igreja seja igualzinha à da igreja dele. Aí o tradicional vai para uma igreja pentecostal e fala que ele quer igual da igreja dele. Aí a pessoa sai de uma igreja, vem para a nossa igreja e fala, não, pastor, mas na minha outra igreja era assim. Existem diversos tipos de atuação do ofício do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aí as pessoas mais tradicionais gostam de hino. E os mais jovens normalmente gostam de corinhos. Igreja boa se tiver hino! Aí os mais jovens, não, esse negócio de hino está tudo para trás, é tudo antigo, eis que tudo se fez novo. Usa o versículo, não tem nada a ver. Aí fica a briga, tem igreja que briga por isso, porque tem muito hino, e a outra tem pouco corinho, tem muito corinho, mas tem pouco hino. Aliás, a gente pode cantar mais hino na igreja, pode não, gente? Ah, tá. Aí a gente se prende mais na forma e esquece da essência. Aí para nós, muitas vezes, a forma é mais importante do que a essência. Você já viu uma assembleia orar, gente? Tem um estilo, hein, Natália? Priscila, melhor dizendo. Tem um estilo. Meu Deus e meu Pai! Não, não sei se é assim, não. Então, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não, meus queridos. É um povo de oração. Louvado seja o nome de Deus. Aí chega um presbiterano. Deus soberano, a ti louvamos, porque o Senhor fez os céus e a terra. Eu não estou criticando, meu querido, mas o que eu quero trazer aqui é que Deus, na sua multiforme graça, dá ministérios e formas de atuação diferente. Deus é criativo, gente. E nós podemos e devemos usar esta criatividade para manifestar a glória de Deus e para alcançar o máximo de tipo de pessoas para a glória de Deus. Santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa perfeita unidade, assim como a igreja, o corpo de Cristo, deve estar unida e cada um dos seus membros em perfeita unidade. O Espírito nos concede o dom, o Filho nos confere o serviço e as diversas formas de atuação é uma realização do Pai que atua tudo em todos. Santo seja o nome de Deus, meus queridos. Vejam lá o versículo 11, meus amados, por gentileza. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente e a cada um como? Vamos ler mais uma vez juntos? Vamos lá, me ajuda, igreja. Todos. Individualmente a cada um. Olha a ênfase que se dá ao texto. Significa dizer que você tem dons. E esses dons foram dados não de uma maneira aleatória. Deus pegou lá no céu e falou assim: joga-se os dons. Aonde cair, cada um pega. Não foi isso. Está dizendo que Deus deu individualmente para cada um. Não existe cristão que não tenha dons. Se você sair com essa verdade no seu coração, eu estou feliz aqui hoje. Segunda consideração que eu quero trazer no cima que nós estamos conversando aqui com você hoje. Você é importante no reino de Deus. Você é importante na casa de Deus, porque você não foi selecionado pelo Filipão, você foi escolhido pelo Espírito Santo, antes da fundação do mundo pelo Pai, para fazer a obra de Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós somos importantes no reino de Deus. E quando você deixa de exercitar o dom que Deus te deu na casa de Deus, no reino de Deus, sabe quem perde com isso? Em primeiro lugar, você. Em segundo lugar, a igreja. Em terceiro lugar, o reino de Deus. Em quarto lugar, o diabo ganha. Claro que isso é uma capacitação. Se você enterra seus dons, se você omite seus dons, se você deixa de exercitá-los, então, fica que nem o time da Argentina, tem bom ataque e pouca defesa. Pastor, mas Deus não precisa de ninguém, verdade? Mas Deus te deu o privilégio, a honra, de nós sermos cooperadores do reino de Deus. Meu Senhor. Terceira consideração, é só reafirmando o que eu estou trazendo aqui. Cada dom nos leva a algum tipo de ministério. Cada dom nos leva a um determinado tipo de ministério. Quarto lugar, a recepção dos dons, diga comigo, é gratuita. O que é dom? É uma graça de Deus. E aqui está um ponto muito importante, meu querido, que a igreja de Corinto demorou para entender. Você é que entendeu isso de maneira adequada. É que se o dom é fruto da graça de Deus que vem do alto e Deus dá individualmente a cada um como lhe apraz, então isso não pode gerar no meu coração a soberba. Então isso não pode gerar no meu coração um envaidecimento. Eu oro nas línguas, e você? Eu sou cheio de arabaxéias. E você? Aliás, tem igrejas que se o cara não fala nas línguas, ele não é espiritual. Eu conheço muitos. O dom é dado por quê mesmo, gente? E qual é o nosso merecimento? É, o cara assim vai desce. Eu tenho as revelações de Deus. Eu tenho as visões celestiais. Isso não te faz melhor do que ninguém. Isso te faz uma peça importante na casa de Deus, assim como o outro que tem outro dom, que também faz importante na casa de Deus. Mas com relação aos dons, eu preciso abrir aqui um parênteses também. Porque em relação aos dons, existe um quê de mistério? Porque o apóstolo Paulo fala assim, buscai com zelo os melhores dons. Aqui dá um nó na nossa cabeça, porque o dom vem de quem, gente? De Deus, é dádiva, é de graça, é pela graça que Deus nos dá. Entretanto, Deus diz para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Então aqui, meus amados, há um mistério. E quando nós falamos de mistério, nós falamos de algo que a gente não consegue entender e compreender, que ao mesmo tempo que vem de Deus, que é benevolência de Deus, ao mesmo tempo Deus fala para nós buscarmos. Eu conheço muitos profetas que falam assim, eu paguei um preço muito alto em montes durante 5 anos para ter o dom de profecia. E agora eu tenho que ser honrado. E quando ele fala isso, leia isso, agora eu preciso de dinheiro para pregar. Agora eu preciso de dinheiro para orar por você. É isso que eles estão dizendo. Eles estão vendendo aquilo que Deus deu a eles, e eles estão partindo da premissa e do pressuposto que os 5 anos que ele teve no monte, no jejum lá, levou ele a ter o dom da profecia, e foi um preço muito alto, então ele vai te abençoar, e ele precisa ser abençoado pelo seu dinheiro, claro, para você ajudá-lo. Por isso que eu falo, meu amado, desse quê de mistério, porque nós devemos buscar a presença do Todo-Poderoso, nós devemos viver em santidade, nós devemos desejar as coisas do Espírito, mas entretanto, contudo, todavia, é o Senhor que dá, como lhe apraz. E se de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Mas pastor, a gente pode ofertar para um profeta, um missionário, um evangelista, um pastor, um diácono, um intercessor? Podemos ou não, gente? Com toda certeza, sim! Mas se eu for vender a forma de eu fazer isso, aí o negócio está animado. Tem pregadores que cobram só uns 15, 20 mil reais para pregar, porque são afamados. A forma como se dá que eu acho perigosa. Então, meus amados, tenham essa dimensão, nós devemos buscar as coisas de Deus, nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, e quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais seremos um instrumento de bênção na vida das pessoas. Entretanto, isso não pode gerar no seu coração soberba, porque a soberba precede a ruína. Você pode ter, meu querido, dom de línguas, com dom misturado com revelações e com sonhos proféticos e com palavras de sabedoria, engrandeça o nome de Deus. Mas não se envaideça com isso, não. Mas existe um segundo perigo que eu falo com constância na igreja também. Escute isso. Quem dá o dom, gente? Por que você fica com ciúmes do dom do outro, então? E quando nós ficamos com ciúmes do dom do outro, porque eu não oro em línguas, porque eu não profetizo, porque eu não curo, porque eu não tenho o dom da misericórdia, aliás, esse eu nunca vi ninguém ficar enciumado, não. Esse não, presbítero Ronaldo Henrique. O dom de contribuição eu nunca vi ninguém pedindo. Deus me deu o dom de contribuição. Está na Bíblia, meu querido. É aquele que contribui, contribui com generosidade, deliberadamente. O dom da compaixão, né? Mas, entenda uma coisa, quando você fica com ciúmes do dom do outro, você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: Deus, o Senhor não é justo comigo. O Senhor não é bom comigo. Você deu para a Josefina. Aliás, Deus, Josefina tem uma língua comprida e você, o Senhor ainda deu o dom de línguas para ela? E para mim aqui, que eu pago um preço, um preço, e não oro em línguas. Você está falando, Deus não é justo. Deus não é bom comigo. Porque deu para ela e não deu para mim. Você pode engrandecer o nome de Deus pelo dom, os dons que Deus já te deu, meu querido? Santo seja o nome do Senhor. Porque cada um de nós vamos prestar contas a Deus dos dons e talentos que Deus nos deu. E esses dons que Deus nos deu, importa que os seus dispenseiros naquele grande dia se encontrem o quê? Fiéis ao Senhor. Deixa eu trazer aqui uma ideia pedagógica. Os tradicionais, quando falam do poder do Espírito Santo, eles falam sobretudo numa ênfase e num viés. Quando se fala de igrejas tradicionais e fala, tá, o poder do Espírito, como que funciona? Ele vai te falar acerca da regeneração e da santidade. Em outras palavras, ele vai falar da importância, e é muito importante, sem dúvida, da transformação de caráter que o Espírito Santo produz na vida da pessoa. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então, as igrejas tradicionais vão falar assim: você precisa buscar a presença do Eterno, do Espírito Santo, porque o Senhor vai te transformar no seu caráter. Isso é importante, gente. Glória a Deus por isso. Aí você vai na igreja Cuspe Santo de Jesus. Tem igreja Cuspe Santo de Jesus? Tem. Canela de fogo, cajado na mão. O pastor pega a Bíblia, ele lê a Bíblia, sai da Bíblia, nunca mais volta da Bíblia, conta metade de testemunhos e todo mundo, glória a Deus, fica lá o povo pulando. Aí você vai falar dessas igrejas, e essas igrejas, quando falarem do poder de Deus, elas vão falar da manifestação, do carisma, do poder da atuação do Espírito. Um fala de caráter e outro fala de carisma. E eu fico estarrecido, meu querido, porque essa dicotomia que impede o reino de Deus. Jesus Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu quero ser fervoroso como um pentecostal. E eu quero conhecer a fundo como a palavra de Deus como um tradicional. Eu quero ser tradicionalmente pentecostal. Eu não vejo os pastores presbiterianos convidando pastores pentecostais para pregar. É bem verdade que a doutrina é bem diferente em muitas coisas, mas em muitas coisas a gente pode aprender. Porque Deus, na sua multiforme graça, tem muitos tipos de ministérios, muitos tipos de atuação. Eu quero concluir lendo esse último versículo, meus amados, o versículo 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Escute isso. A manifestação de dons, a manifestação de ministérios e as atuações desses ministérios não podem levar a cada um de nós, não pode levar a nós a nos separarmos. Isso nos leva necessariamente à unidade. Esse texto está dizendo que há um só corpo, a despeito de ter muitos membros. E a despeito de ter muitos membros, todos esses membros fazem parte de um só corpo. Quem é o corpo, gente? A noiva do Senhor. E quem é a cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Então existem muitas formas de atuação do Espírito, e essas formas de atuação do Espírito é para a edificação do seu irmão e para o louvor e glória do próprio Deus. E nós temos que buscar, meu querido, não entristecer o Espírito, porque ninguém pode viver de uma maneira plena, abençoadora, sendo abençoado, se ele não estiver pleno do Espírito Santo. E as pessoas não estão plenas do Espírito Santo porque elas estão plenas de si próprias. Elas estão cheias de carne, elas estão cheias de si mesmas. Elas estão cheias, meu querido, do mundo. Mas quando a gente busca as coisas do alto, as coisas de Deus, o Senhor vai se revelar de uma maneira muito especial às nossas vidas. Você é importante no reino de Deus. E quando você deixa de atuar no reino de Deus, quem perde você? A casa de Deus, o reino de Deus, e o diabo vence. Eu quero conclamar você a sair do banco e falar: eu vou exercer o meu ministério, eu vou colocar o meu dom a serviço do corpo de Cristo. Eu vou colocar o meu dom a serviço do reino de Deus. Eu vou colocar o meu dom a serviço do próprio Deus. Aliás, meu querido, tire isso da cabeça. Você está chateado com a liderança, com o pastor? Ah, agora eu não vou fazer mais a obra porque eu estou chateado com o pastor. Eu não sou o dono da obra. Eu não tenho nenhum empregado aqui. Eu sou exatamente igual a você. Pecador, que luto contra o pecado e fui chamado para pastorear um povo. Em que eu sou melhor do que você? Nada. Em que eu sou mais importante que você? Nada. Mas há uma diferença de funções e atuações no corpo de Cristo. E eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa do seu irmão. E o seu irmão precisa de você. E quando nós entendemos isso, isso produz unidade, isso produz bênçãos. Em vez de você ficar enciumado com o dom do outro, seja edificado pelo dom do outro, porque há um só corpo, muitos membros, mas todos eles fazem parte do mesmo Espírito, que atua pelo mesmo ministério que Jesus, mas de muitas formas de atuação pelo Pai, que atua tudo em todos, visando o bem comum e a sua própria glória. Queria te chamar aqui. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Vem aqui à frente que a gente vai orar por você agora. Pastor, eu quero ter outros dons. Vem aqui que eu vou orar por você também agora. A Bíblia diz buscar com zelo os melhores dons. Pode vir, meu querido, rapidinho, vamos lá. A gente pode e deve aperfeiçoar o dom que Deus nos deu, meu querido? Claro que sim. Gente, tem um negócio que eu fico quase cai meus cabelos mais, Léo. Tem gente que fala assim: eu não quero ter esse dom, não. Eu quero tudo que Deus quer me dar, gente. Pode ser tudo. É para olhar demônio, eu quero, então. Pode ser tudo. Filho de Deus, gente, é bom demais, ué. Amém, igreja? Eu quero tudo que é dom. Eu sou guloso de dom. Sou guloso. Sou guloso de dom. Oh, Deus. Talvez você não saiba qual seja a sua atuação na casa de Deus. Mas eu quero te convidar hoje a você colocar na presença do Eterno: Deus, qual é o meu ministério? Talvez você esteja exercitando muito pouco o seu dom. E você vai falar: Deus, me levante. Presta atenção na diferença. Uma coisa é ter dom, outra coisa é ter cargo, gente. Cargo é coisa operacional que a gente precisa por uma questão administrativa. Não importa cargo. Eu só vou fazer se eu for o chefe dos querubins. Meu ministério da aparição. Não. O teu ministério, o meu, é o ministério de servir. Amém. Maior o que serve, maior o que se entrega com seus dons, do jeito que Deus te fez, para a glória de Deus. Nós necessitamos uns dos outros. Deus, venha com teu Espírito. Derrama da tua graça, Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ilumine cada coração aqui à frente, aqueles que me ouvem pela rádio, pelo CD. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, que é o Espírito da verdade, que nos leva à verdade, o Teu Espírito Santo, nos diga o que o Senhor anseia, deseja para nós. A Tua palavra diz que os Teus olhos estão fitos sobre toda a face da terra, procurando alguém que se entregue totalmente a Ele para fortalecimento dEle próprio. Então, Deus, não existe cristão sem dons, não existe o cristão que não é selado pelo Teu Espírito. Então eu te peço, Deus, mostre, oriente, ensine, revele, explicite a Tua vontade a cada um de nós. Mas eu te louvo, Deus, porque aquilo que o Senhor nos dá é perfeito, mas precisa ser aperfeiçoado em nós. Por isso que o Senhor diz, aquele que ensine, esmere em fazê-lo. Aquele que profetize, faça conforme a tua fé. Aquele que contribui, faça com deliberalidade. Aquele que exerce compaixão, faça com compaixão. O dom é perfeito porque é do Senhor, o dom é o próprio Espírito. Mas em nós precisa ser aperfeiçoado, nós temos que ser aperfeiçoados. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor aperfeiçoe os Teus filhos para a manifestação da glória dos dons que o Senhor deu a cada um. Mas nós queremos também Te pedir os melhores dons. Nós desejamos amar, nós desejamos, Papai, ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, o dom da fé que não é, Senhor, como o Senhor nos ensina nesta palavra, que é a fé salvífica, mas é uma fé no sentido de uma crença ferrenha que leva a grandes obras no Senhor. Então, Deus, aperfeiçoa isso em nós. Faça essa igreja cheia de dons. Faça essa igreja pipocar de dons da Tua presença, para que sejamos uma igreja pulsante, atuante, para a manifestação da Tua glória. Eu quero Te abençoar, meu querido. Eu quero pedir, Pai, que aqueles que ainda não sabem qual é o Seu dom, os Seus dons, que o Senhor incline o coração deles, que o Senhor traga discernimento. Mas eles não estão aqui por acaso, eles não são chamados por acaso, eles não foram chamados, nós não fomos chamados, Pai, segundo a nossa capacidade, mas o Senhor que nos chamou. Eu quero Te abençoar, meu querido, pedir a graça e a direção do Espírito Santo, para Te dar esse discernimento, para a honra e glória do Senhor. E a igreja diz, glória a Deus. Você pode orar por isso, meu amado? Você pode orar e deve orar, buscando os dons do Senhor, buscando, meu querido, o discernimento que Deus te dá. Me dá um minuto, você fica em pé aqui mesmo, rapidinho. Quando eu me converti, eu ia para a igreja e falava, gente, como é pode? Gente, essa pregação aqui, né? E eu sei que os levitas, quando vão para a igreja, falam, nossa, esse louvor aqui, porque normalmente a nossa inclinação daquilo que a gente admira, anseia, normalmente é o dom que Deus te deu, vai te dar. O que você gosta, o que você admira, o que te mexe com você, possivelmente é Deus já falando ao seu coração e te impulsionando para isso. É uma orientação simples, mas que ajuda. E deixa eu falar outra coisa que é importante, quando nós temos o dom, isso vai ser testificado na casa de Deus. Pastor, eu tenho um dom de ser pastor. Ninguém vê o cara como pastor, só ele. Meu querido, sai dessa. O seu negócio não é ser pastor, não. O seu negócio é, sei lá, é o quê? Não é ser pastor. Né? Quando há manifestação dos dons, o corpo de Cristo testifica, porque é um só corpo e um só espírito. Amém, igreja? Contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Deus, nós abençoamos os dízimos e ofertas. Sabemos, Pai, que quando o Senhor trata sobre essa questão, o Senhor quer nos ensinar que a nossa dependência não está no dinheiro, mas no Senhor. E o que o Senhor quer nos tratar na nossa fidelidade. O Senhor não necessita de nada disso, mas o Senhor nos ordena a trazermos uma décima parte a Ti. Fazemos com júbilo, com temor e gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos deu e nós devolvemos aquilo que vem do Senhor. Então multiplica as finanças do teu povo, repreendemos, pedimos que o Senhor repreenda o devorador, e que o Senhor dê à igreja, Senhor, a sabedoria para gerenciar tudo que chega, para a manifestação da tua glória, e para a edificação do corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Amém. Senta mais dois minutinhos, a gente vai terminar o culto, meus queridos. Eu quero, no boletim aí tem lá o Disque Paz, vocês viram aí no meio do boletim um banner. Eu quero estimular a você. Esse é um projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil muito interessante. São mensagens diárias que o pastor Hernandes Dias Lopes, é um pastor que tem um conhecimento muito profundo da palavra de Deus. Ele tem dezenas de livros escritos e ele tem 365 mensagens. Cada dia é uma mensagem diferente, é uma mensagem de 2-3 minutos. Então, quando você liga, essa ligação é gratuita e você escuta uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E depois tem lá as atividades da igreja e se a pessoa quiser deixar o seu pedido de oração, ela deixa numa secretária eletrônica e depois a gente escuta. Então eu queria estimular você, meus amados, a estar ligando, né? Não tem custo nenhum, mas principalmente a você dar esse telefone para pessoas que não conhecem o evangelho, porque muitas vezes uma mensagem ela vai escutar e ela vai ser edificada no momento aí de angústia, no momento que ela necessita. E eu sei que é um projeto assim, que tem trazido bons frutos, e por isso a Igreja Presbiteriana do Manancial aderiu a esse projeto. Ok, meus amados? Nós queremos agradecer, tem uma família nos visitando aqui do Parque do Mirante, Rafael. Quem é o Rafael? Rafael, a Karen, Deus te abençoe, minha amada Cristina, e Joyce, é isso? Deus abençoe essa família, que a graça de Deus se manifeste abundantemente sobre a vida de vocês. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Não? Vocês são bem-vindos, vocês vão ganhar uns CDs aí dos diáconos. Vamos ficar de pé, meus queridos, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela semana que passa, que passou, pela semana que adentra. Que o Senhor nos dê, Senhor, a condição de vivermos na fé, no fervor do Senhor, e que nós possamos colocar, Pai, os dons e talentos que o Senhor nos deu na igreja e fora da igreja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.